Atau wilayah selatan Stasiun Pemantan Negara 5. ONU 095, autoridade com fins, 360 nível, decola da ONU 0 com primeira curva direita, na subida Árvore, após voo Elephant, direto Nítimo, e rechado da Brasilo 21. Aciona 5571, controle 120, decimal 8. Então, 360, até com fins, primeira após decolagem, curva direita, perfil Árvore Elephant, intercepta até Interceptor Perzulu 21, aciona 5571, chama o controle 1208, ou com 095. Correto, no 095, chama um ponto, estacionamento. Chama aí. Então, na frequência 118, decimal 95. 1895. Já estabilizado, acho que na 63, não deu. Tente, chama 6312, aguarde transferência. Aguarde. Altímetro no 018. 1-0-1-8. Salas 2-0, direita Fox, 1-2-1-1. Direita Fox, 2-1-1, eu vou. 2-1-1. Estado autorizado pouso pistão no 0900-090 graus, 129. Livre pouso azul 9169. Edson com meia dúzia. Alfa direto com meia dúzia, eu vou 219. É 3859, essa é a identificação dessa via chegada a bordo para amigo de voo 050. Chama 6312, chama o turno na frequência 118, decimal 95. 895, chama 6312. A 3859, autorizado em LS UISP, da presença de ordem 367. A 3859, corrigindo, Sierra Vitor, 367. Estamos em Mazel Golf. Correndo se irá modificar a presente? Sim. Sete, modificar 21123, livre do SIDA, repasse 2, cruzando 2510. Aguarde. 9169, Salas 24, direita Fox, ano 211. 211, graças, excelente dia, senhor. E 9169. Paulo Azul, 9169, Lourdes, não sei se você. Azul 9169, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, graças, aí. 312, avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento, 110 graus, 129. Um livre pouso, 10, aqui na 63, 12. Alô, Salvador, o azul 2796, está na posição 4, Romeu, pronto para puxo de acionamento. Azul 2796, livre puxo, chama da série. Livre puxo, Maratax 2796. Hotel Juliette Serra, ACM 3155. Voe direto para o Itapuã e faz para a descida. Capitão de Lima, azul, Golfo 14. Capitão de Lima, azul, Golfo 3304, 14. É, 3304, como recebe o controle? Alfa, Alfa, Juliette, na 095, aguarda, puxa. Aguarda. 3859, reduza para 2509. 2509, é 3859. É 3304, pode falar na torre de Luna. Autorizado Duna, 2000 pés, com ajuste no 018. Direto Duna, 2000 pés, 018, 3004. Azul, Azul 2796, está pronto para o ataque com 4-4 agora, 4 horas de autonomia, alternando. 4 mil pés de ajuste no 08. Para 4 mil, 1,2, 3, 2, 9. Ataque de ataque principal Índia, ponto espera, 12,98, decimal 95. Ajuste, ótimo, 1,0,98. Autorizar o ataque de ataque principal Índia, ponto espera, chamador 1,98, decimal 95. Azul, 2,7,9. 4,6,3,1,2. Atlante, o ATR da Azul, ingresso de 10.3. Gol 9933, essa é a notificação do Sabia chegando a perto para o amigo de voo 050. Os 304, autorizado o final do procedimento do ILS, é que o pista no zero está estabilizado. Autorizado 3304, pela 1700 pés, informe estabilizado. Timbra 1700, 3304. Zero 95, no centro, puxa o ataque. Chama ataque, 095. Casar Romeu, Mike, Eco Juliette, prossiga. Torre Salvador, bom dia, Azul 2796, aproximado ponto de espera. Azul 2796, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, Azul 2796. Torre confere, agora está o telescópio. Estabilizado, visual com a pista 3304. 3304, completo chame torre, frequência 1,18,95. 3859, para 2000 pés, iniciado para 1,709. Pede tráfego na final passando externo, 1,400 de speed, 1,320. Tá, 8 milhas. 796, mas no momento mantém o ponto de espera. No momento mantém a espera agora, 2796. Torre Salvador, San 3304, sinal visual para piso. San 3304, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1,0 graus, 1,29. Livre pouso na 93, 304. Terra Novembro, aqui é Papai, no plano 17, primeiro com o esquerdo, no número 73, com o aeroporto. Após fazer o seu controle, acende 085, aciona 5563, 1208, controle. 500 pés, ajuste 1018. 1018, após o nosso ar. Mike Eco Juliette, o ajuste no 08, minha torre para o estacionamento de Max 1985. Vou ver o Mike Estabilidade LS 3859. 3859, complete a missão de frequência 118.95. 1895, 3859, obrigado. Torre Salvador, bom dia, TAM 3859. 3859, continue a aproximação, aguardando pista livre, altimetro no 018. Guardando pista livre, 3259. A casa de leste, autorizado táxi da posse na Caixa Romeu, altimetro no 018. Solo 37, direita, posse, turno 211. Turno 211, tá 3304. Boa, 9095, para o táxi com 186 a bordo, 3 horas alternas, 095, livre táxi, faz pressão em Índia, ponto de espera, pouso no 895, faz justiça 018. Está plantando com 1018, chama a torre, 1895. Salvador, bom dia, TAM 3304. TAM 3304, bom dia, táxi de Alfa, reporta a Juliette. Alfa vai reportar para a Juliette, TAM 3304. Controle o hotel de Das Terras, 500 pés na 10h30. Tem de Papa Romeu até Juliette Serra, chame turno na frequência 118 decimal 95. 118 95, grava da Juliette Serra. Torre o Papa Romeu até Juliette Serra. Juliette Serra, ponte vertical para o de Tapuã. Reforma lá, vertical de Tapuã, da Juliette Serra. Azul 279 mil, já agora nave na final, da pista no zero. Visual azul, 2796 após o pouso da aeronave, depois da TAM, autorizada aérea, manteu no zero. Da TAM, curva direita da Hélio, da Morte, na Santa Zulu no zero. 5003 é o transponder 2008. 208, desculpa, é o controle do TAM 3179. 3179, correto, chama pronto para o estacionamento. Câmara, TAM 3179. TAM 3304, ingresso Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, TAM 3304. Tá, Juliette. É autorizado cruzar o eixo final da pista 10, aguardando a autorização para girar base para a direita da 17. Autorizado o cruzamento da final da 10, aguardando a autorização para girar base da 10 até o 10. Juliette autorizada aérea, mantém 17. Tá 359, salve 40, libera a direita via Fox, chame solo em 121 décima 1. Direita Fox, 211, tá 359, bom dia. Meia autorizada a decolagem, pistão no zero, vento no zero, zero graus, ONU nós. Autorizada a decolagem, pistão no zero, ajuda 795. Bom dia, voa no 095. Quanto espera da 10, então? No 095, após a rolagem da TR, ali mantendo zero. Após a TR da sua, ali mantendo no zero, voa no 09. Papá, o meu Mike Eco Juliette, autorizada a decolagem, pistão no 7, vento no zero, zero graus, ONU nós. Alfa Juliette, porta 104. Alfa Juliette para o 04-3259. Luciano Via para 2000 com 1019. Ou 9933. Tirando base para 18, direita 10118. Aguardando o telefone de pistolina até o Juliette Serra. Maquiaco Juliette, decolado 230, curva esquerda, ingresso externa contra o vento da pista 1-0, aguardando instruções para o cruzamento do estilo 1-0. Azul 2796, decolado 242, controle 120, décima 80. 120, décima 8, azul 2796. Sou para 1 no meu pé, do Maquiaco Juliette, aguardando a sanção. 1 no meu, de olho. Bom, meu Mike, Eco Juliette, passa um 270 pela sua direita, em seguida cruza o campo no ponto médio da pista 1-0. 2796. É o 2796, contato radar, superamos o 1970, sai da Conde. Na Conde, 1970, 2796. Pistão no 7, vento 09, 0 graus, ONU nós. Autorizado pouso até o Juliette Serra. Autorizada a atenção, como é que é o 085? Negativo, mantendo meu pé aguardando o Mike Acudete. Afirmo, Mike Acudete autorizado, treinamento do campo, mantendo a proa do litoral. O Mike Acudete aguardando a transferência. Vai efetuar o cruzamento ou mantendo a proa do litoral, Mike Acudete. Juliette Serra, solas 4 e 5, livre à direita, tá, que isso aí, ótimo, e ao corte frequente livre. 095, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 090 graus, ano nós. Flávio 933, autorizado ILS, pistão a 0, campo estabilizado. Autorizado ILS, campo estabilizado, 933. Meu Mike Eco Juliette, chama o controle 120 decimal 8, 0. 1208, obrigado, até a volta. Eco Juliette. O Mike Eco Juliette, uma criança de usuário, meu pai, corredor forte. Ah, você já foi direto de Itaberaba, senhora? 305, era pra mim? Qual foi minha prova? 305. Entrei ao corredor, aguarde. 5 decoladas 4-6, controle 120, décima 8, 0. 2080, boa. Sou Salvador, agora 095, decola, passa 1200. Plano 095, na parada da decolagem, se fazia sair da árvore, para o nível 360. Sobe via árvore para 360, quando possível, a proa de íntimo, sei. Padrão, de marca Eco Juliette. Marca Eco Juliette, possível. Autorizada a proa 305, senhora? Que a filha é autorizadora, posiciona para a 305. Claro. Final com capa vista com no, o 9933. Pro 9933, se me torna frequência, é 98295. 8115, com a 2, gol 9933. Está autorizado de 0825 também, no mais tempo do Leco. Cuidado Campinas, 1340, decolando da pista do zero com primeira curva direita na subida Israel, Leda, Mótiva. Posição Mótiva intercepta pelo 1-0 até por base e após o plano do 1-6 e sai conforme a rota do plano. Aciona 5-0 no meio e o controle 1-2-0, decimal 8. Confiança, quantos da torre, gol 9933? O nome é outro, decimal 95, gol 9933. Verdade, obrigado. 0-1. Não viu, se tiver correto, chama pronto para o estacionamento. Uhum. Pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 139. Autorizado, pouso 0-0, gol 9933. 179, livre por chama, tá? Autorizado, 090 graus, 139. Obrigado. Juarez 3, solo 5-1, direita, 1-2-1-1, solo. 2-1-1, solo, na 3-3, já. Olha, mais de bordo do Mike Eco Juliette, 1-2-2-5-1. Copiado 1-2-2-5, mais Eco Juliette. 1-2-2-5, que ele prende uma batida aqui na frente, cara. A proa seria 2-8-0 por 15 milhas. Isso é autorizado, nível 3-5-0, decola da pista no 0 com primeira curva esquerda, na subida Puca, transição Aracaju. Puca, Jama, Aracaju, após a 2-1-1-7, segue conforme a rota do plano. Aciona 5021 o controle 120 decimal 8. Puxando 63-12, correto, chama pronto, puxa o fenômeno. Ah, o 933 levando a sua escuta, só lá. Gol 9933, Alfa e Juliette por 2. Alfa, Juliette, por 2, 9933. Ah, a roda na minha frente. Aqui é o Juliette, contra o centro. Essa é a notificação, meu CV chegada a para 4 mil pés, existe na 09. 4 mil pés, chegada a existe na 09, para 3 ou 9. E confirmando, é 229 a bordo, com 3 gritos de autonomia? Assim, amor. Livre táxi, parte principal em Índia, ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 08. 1-0-8, Gol 9933, mantendo o Juliette da passagem aeronave da ação após o ingresso para o 02. Gente, vai manter antes da Juliette aguardar o TAM para o ingresso 2. Gol 9933. Ana 095, chame centro recife na frequência Ana 26, decimal 0, eterna Ana 28, decimal 8. 260, 288, boa na 095, obrigado. Tá, Mike Romeu Alves, prosseguiu. Só deixa eu buscar aqui no sistema. Bom dia, aguarda, código seguro, número 2, hotel confere. Portão 62, aguardando o código, Salvador, muito bom dia, Tantres 179, quanto era pronto? Tantres 179, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 090 graus, 139. Ali decola no 0, Tantres 179. Liga 796, aguarde. Na sua escuta. Azul Salvador, Deus do Pano Meio. Deus do Pano Meio, Cupim. Alguém, Deus do Pano Meio. Bom, autorizado por seguro, nível 360. Decola da pista no 0, com primeira curva à direita, na subida da El, Leda, até o posto seguro direto. Aciona 5026, controle 1208. Petan 3179, escuta. Tá, 3179, contato radar, decolagem, subida via toda da El para a Leda 320. Após 2000 Leda, 3179, 320. 3191, autorização para final procedimento, curva esquerda, curva 205, limite, curso localizador. Esquerda 205, limitado pelo localizador, será 63 por 1. Alfa Sol. Azul 279663, Salvador, seus radares cerrados, chame controle Aracaju na frequência 120.3. Controle Aracaju, 120.3, muito obrigado, bom final de semana. Esse é 9361, 2 para 2, registro na 09. 2008, 063-31. Para a Monte, para 1-2-2, alterna Salvador com 3 horas. Salvador, Marcos Jacob de Lentes, tráfego de conhecimento do controle. Existe um radar cerrado. 4-2 milhas na leste de Salvador, do seu sincero. Essa é a minha 3-1-1, para se interpretar com o localizador, curva esquerda, proa 145. Esquerda 145, essa é a minha 3-1-1. Essa é a minha 3-1-1, para se interpretar com o localizador, pode estabilizar. Pode estabilizar, essa é a minha 3-1-1. Já que o Guilherme está controlando? Ainda qual é a temporada, pistão zero? Afirmação, por 2196. 2196, autorizado, aliás, decolar pistão zero, vento 100 graus, 129. Aliás, decolar pistão zero, vou 2196. Está na 3-1, está em bom? 3-1, está na 3-1, está em bom? Está na 3-1, está na 3-1, está na 3-1, está na 3-1, está na 3-1, está na 3-1, está na 3-1, está na 3-1, está na 3-1, está na 3-1, está na 3-1, está na 3-1, está na 3-1, está na 3-1, está na 3-1, está na 3-1, está na 3-1. 3-1-1-7, acione 5-0-1-7, controle 1-2-0-8. 96, decolada 07, controle 1-2-0-8. 08, voo 296. Ocean 63, 11, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 139. Autorizado pouso no 0, Ocean 63, 11. Salvador, bom dia, gol 2196, passa 1200, Dael. Gol 2196, contato radar, decolagem, tudo a ver, tudo da para o 360. Via Dael, para 3620, gol 2196. Estou autorizado na azul, se quiser, na da concessão Itaguaí, estou autorizado, puxa o número. Controleu com o 2196, existe alguma possibilidade de voar Leda? Não, 2196, autorizado para o Leda. Leda está presente, muito obrigado. Oceaner 6312, número 2 do setor, aguarda, puxa. Oceaner 6311, solo 08, direita Fox, solo 1211. Direita Fox, 1211, Oceaner 6311. Bom dia, Oceaner Alô, 9170 com 124 a bordo, 4 horas e 15, Ribeirão Preto para o Caxi. 9170, livre taxi via Índia, ponto de espera, pouso 1895, ajuste no 08. Índia, 1895, graças a Deus, nós temos a gente. Alô, 9170. Rangers de Ledo autoriza voar Point Seguro. 2996, agora autorização. Aguardando, obrigado. M3, 1, 2, Felipe, puxa o chama, Azul 9170, bom dia, quanto será a foto? Azul 9170 autorizado, aliás, decolar pistão 0, vento no 1, 0 graus, no 4 horas. Decolar e azul 9170. Azul 996, chame centro Recife, na frequência N2581, na terra 133, acima 95. 251-3395, com 2196, bom trabalho. Solo Salvador, bom dia novamente, agora o 3859 da TAM, solicitando Curitiba, índice da informação aqui na ponte de número 4. Meia 312 para o táxi, monta com 147 a bordo. Autonomia? Uma meia. Meia 312 está confirmando autonomia para o desligo? 3 horas e 20 minutos de autonomia, já está no Marcelo. 6312, livre táxi da direita via Índia, no ponto de espera, torre 1985, ajuste no 098, bom dia. 2985, ponto de espera, obrigado, bom dia. Então, 3859, copia? Positivo, copia 3859. 3859, autorizado Curitiba, nível de voo 360, decolando a pista no zero com curva direita na subida Árvore, após voa Electro, direto Nítibo e após Zulu 2-1. Segue conforme rota do plano. Aciona 5035, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para Curitiba, decolando da 10 com curva direita na Árvore Electro, após Nítibo. Recepta Upper Zulu 2-1, vou prosseguir para a senhora. UTG, Upper Zulu 1-5, Mudol, Upper Zulu 3-0, Sorocaba, Uniforme Alpha 3-1-0, Orana. Aciona 5-0-3-5 e o controle 1-2-0-8, da 3-8-5-9. 3-8-5-9, 3-0-4. Gente, vamos chamar o, para o acionamento, da 3-8-5-9. 312, ponto de espera pronto. O Xenem 6312 autorizado ali, ainda colar pista no 0, vento 090 graus, 13, né? Ali decola, ouça. Voo 1184, acende a indicação da sua chegada a mar para o nível 050, ajuste na 098. Instrutor da seria para o 050, voo na 098, para o 94. Salvador, bom dia, 103663, autorização Guarulhos, informação hotel. 3663, hotel confere, Guarulhos autorizado nível 340, Geniformes Lula 0, Tetango, Bravo S, Combatec, decola da 10, no perfil da EU, Leda Mótico, aciona 5050, controle 908. 2 decolado ao 19, controle 1.